sei que sou pobre contigo, não posso casar. Oh, oh, meu amor, mas chorarei de alegria quando alguém lhe levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueça, pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe que isto não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. Oh, oh, meu amor, o último será o primeiro e o último sou eu. Eu só. Sou pobre contigo, não posso casar. Oh, oh, meu amor, mas chorarei de alegria quando alguém me levar ao altar. Oh, meu amor, nunca me esqueça, pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe que isto não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. Oh, oh, meu amor, o último será o primeiro e o último sou eu. Eu só e mais ninguém.